Hotel Delta, approved. Hotel Delta, approved. Thank you. 4 Atlantic Club, Charlie Sierra Dispatch. Select final inform services.

informe do Quebec, não recebi seu clique, a gente está me respondendo e informe do número de cadastro. America 69, contact tower, 118-995. 229 has inside clear to land runway 10 wind is 100 degrees 06 knots. Total land, American 229. Recebe, por favor. Aproximou o senhor diversas vezes e não obteve resposta. Isso mantemos os voos almejados. Aqui é o reporte na lógica, o ajuste no 09. Bom dia, são 3896, continua a aproximação por cima 0, aguardando pista livre. Ajuste no 09. American 229 on the ground jet 56 leaving to the right, call ground to H1 and snow lineup. Salvador, bom dia, na meta 311, mantém o ponto de espaço. Chegou a chegada por 10 anos, para o 21010. Puxa, na metrô de não tá usando o próximo no ponto, não. Que é quase pouso, quase autorizado a minha irmã ter visto na terra. Puxa, né, 311, decolagem autorizada, sistema 0, vento 120 graus, 0629. Puxa, né, Παστερικού, Ατρόφος και Σκύρσετου, πάνω στην επιλογή της Βενεζουέλας. Стационарно деховато 04, ще ми контролюємо 08. 08, візьмемо стаціон. estamos autorizados no site. 293, 0 graus, 7 norte. Leste. É VTA, né? Afirmativa, andando da VTA. Mas o 2770, o decorda 09, chama o controle 208. Controle 208, azul 2770. Controle Salvador, bom dia, azul 2770 na Coral 1 no Alfa. Azul 2770, com Santana Nicolás, do Flamengo 10, e a saída Coral 9. Coral Nova, para o Ligano 60, 60. Eu saí na 3 de novo, sendo que a gente precisa fazer um vídeo para 2 de novo. Então, eu vou fazer para Exemplo 1, 00 graus, meia de 19. 1739, na final da pista 10, pista embaixada e travada. Sente, gol 1739, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1089. Aguardando pista livre. Pouso autorizado, Brana 2 0 graus, 0619. Livre pouso, pressão 0, 1739. Gol 2065, da Clara 14, chame controle de 08. Gol 208, gol 2065. Controle, bom dia, gol 2065, decolou. O 2065 está parando a colagem, vou para o nível 320, vou estar lendo. Boa lenda, sobe por 360, vou 2065. Já mais quatro essa notificação, não queria chegar até mais 11, para o nível 250. condição de auxílio de estado, estado de emprego, é visto da noite, autoridade da ANS, pode ser ligado. Siga. 308. O controle chamou o senhor diversas vezes, por isso que eu chamo agora o chefe de equipe, que eu não deixo de ver. Mas quatro, o senhor me atorne, um não funciona aqui. O gesto está terminado, estamos com o informa que eu vou chegar a dar uma entrada no voo 050. Para o 509, número 2 na aproximação, número 1, sobre o setor 909.